debruços na direção do sol. De costas consigo ver gaivotas. Acelero e passo ao crawl. Dou muitas cambalhotas na boia. Apanho uma carreirinha fixe. Faço mariposa e nado entre a espuma. Vou contar alguém, ups, desculpa, eu não quis. Mas é que natação, natação faz bem ao coração. Natação, natação, nunca é demais não. Natação, natação, para a menina é para o almoço. Mas atenção, atenção, nunca é depois do almoço. Natação, natação, faz bem ao coração. Natação, natação, nunca é demais não. Natação, natação, para a menina é para o almoço. Mas atenção, atenção, nunca é depois do almoço. De ver os peixinhos, mas gosto mais ainda dos golfinhos. Eles são os meus preferidos. De natação, os mais entendidos. São animais muito inteligentes e falam, falam, falam entre os dentes. Cantam, cantam, cantam a canção. A canção da natação. Natação, natação, faz bem ao coração. Natação, natação, não quero mais não. Atenção, atenção, golfinhos e golfinhas. Atenção, atenção, não depois das sardinhas. Atenção, atenção, faz bem ao coração. Atenção, atenção, nunca é demais não. Atenção, atenção, golfinhos e golfinhas. Atenção, atenção, não depois das sardinhas. Atenção, atenção, para a menina e para o moço. Mas atenção, atenção, nunca depois do almoço.